Boa noite, 3637, opção de identificação, montanha 340. 698, boa noite. Salvador Azul 6919. Autoriza Ledo, da ela? Autorizado, Ledo. Está presente ou após 2000? É. Ok. Brasília em 12425, secundária 126, decimal 55. Meia 55. Atualmente com. Eu estava no agora com o O gol do 452, dando registro em 12545, ao pé de 1268. 12685. 545, apenas. Prossiga 6909. Está passando no mesmo dia de hoje. Sem venda. Em Brasília, frequência 12425, secundária 126. Estou em 2655, a secundária. Pelo menos, 98, uma boa noite, 3165. Da El na sua escuta. 3155, sub e mantém 340, saída da El. 340 na Dael, 3175. É, prossiga 3637. Voo 229, Sambi Brasília, frequência 12425, secundária 1266. Ok, é bastante travado, né? Pode... request 443, repeat. Confirm you are maintaining flight level 330. Okay, for information, I received 331. Transalada da passarela 2231. Passarela 2231, saída Momo, Fone Jogo 97. Momo 90, 2231. Mantenha 360, 361. Advance 443, I receive 57331, yes. 100. Por 337, está presente, Belo Horizonte, autorizado. Advance 443, receive. Okay, I received flight level 331, yes. Stay in the pool. 0, Ventura 20 graus, no one. Report, and I'm out of my position on that. Papa, Papa, Bravo, Alpha, receive center, swamp, IDS, maintain level 370. Para o 043? Pelo 20 graus, muito mais. Boa noite, 3155, ação de identificação, Suba 340 na Troia de Cristo. Papa, Papa, Bravo, Alpha, see your MAC number and cell phone. Okay, now I receive flight level 330. 1869. Controle, Salvador de Gol, 1869. 360 na árvore, 1869. Contact the Brasilia Center on 124-125. Contact the Brasilia Center on 124-125. Voo 969, chame Brasilia em 12425, secundária 126. Attack the chief center on 125.45, if unable 126.85. Comandante, muito boa noite, 8567. Canado 8, boa noite. Salvador Azul 4206, passa 1200, Puca. Confirma o nível? Nível 350, saída PUCA. 350 PUCA, você não está vendo na proa de Aracaju? Azul 42, 0 67, chama o centro, Recife 122, decimal 8 ao certo, 126, decimal 0. Para o centro. Sua identificação, mantenha o nível 360. Chamel Centro Brasília, 124, decimal 25, circular 126, decimal 25. Chame agora Brasília, 124, decimal 25, secundária 126, decimal 55, azul, 6909. Salvador, boa noite. O Chinar 6201 decolou na Dayan, passa 2000. Chinar 6201, contato com a Dayan decolar. Para o meio do 360, Ministério da Dayan, posição posto. 360, pode voar direto, Lida? 360. Lida da presidência, obrigado. Thank you. Mantenha o nível de voo 360. Tem tensões do nível 380? Mantenha então o nível 360, tá 360. Chame o controle Porto Seguro em 120 decimal 9. Décima 8, 5, 4, no 5, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 35, 4, no 5. Só sessão para 140, sai da Coral. Na 3155, chame Brasília, 12425, secundário 2655. Arbor Alepa. Descendendo para 200 Arbor Alepa. 524. Correto. Eu Quando nós estamos fazendo o serviço aí? Vamos ver se está o redutor e... Afirmativo, informa que o nível de voo 360 encontra-se disponível. Está autorizado subir e manter o nível de voo 380 Ocean R6201.